258, autorizado decolagem pista 10, vento 1000 graus, 12 nós. Alfa, chamada da Juliette, obrigado. Cinco, dois no meio, mantém o ponto de espera da 10. Alterado, 52 no meio. Obrigado no MS, novembro de aviso. Novembro de aviso, torre 7895. Bom dia, obrigado. Bom ano novo pra todos. Concluso, feliz ano novo. Sotero Politana, papapá, novembro de aviso, estabilizado no ILS. Novembro de aviso, boa noite, confirmando a intenção de pouso cabeceiro no zero. Negativo, se autorizado, base pela direita e pouso na 17 em direção ao pátio. Gente, reporta para o cancelamento do plano, ajuste 1012, novembro, Índia, Vitor. Reportará. Trip 52 no meio, linha mantém, pista no zero. Né, 63, 13, 2000 pés autorizado, ajuste 10 no 2, reporta estabilizado, localizador. 2000 pés, 1012, reporta estabilizado, é Green, o chanel 63, 13. No pátio 3. Pátio 3 aprovado, passarela 2224, chame pronto pro táxi, chefe. Portará. Solo, Xané 6310, vai guardar o pushback da aeronave da Gol? Afirmativo, manterá a posição antes da Juliette e aguardando ingresso. Gente, obrigado. 5 com voo. 5 boa noite, boa noite. Tan 3858, contato radar, sobe e mantém o 370, Momo Frote. Momo Frote, subindo para 370, tá 3858. Presente autorizado, curva esquerda, base pela direita, 17, reporta final embaixo travado. Já está embaixo travado, reportará na final da 17, novembro e 10. Trip 52 no meia, livre decolagem, pistão 10, vento 1000 graus, 13 nós. Vitor Charlie Bravo, Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, 5 milhas. Para a posição coral, serviço radar encerrado, chama o controle Ilhéus 1201. Boa noite, bom voo, feliz Natal. Posicionamento é 310, observará o gol efetuando pushback para o pátio 3. Assim que o mesmo livrar completamente o pátio principal, o senhor ingressa na Juliette para o portão 106310. Gente, avisou a aeronave no pushback até para o 62 após, obrigado. O portão 10, senhor. Ah, perdão, 10. Na verdade não, senhora, nós tivemos aqui uma interceptação falsa de um procedimento, já estabeleceu o pelô. Gente. Para o sequenciamento, mantém a proa, limite ao localizador. Limite ao localizador, mantém proa 9278. Índia Vitor, pouso autorizado, pistão 97, vento 1000 graus, 13 nós. Vai girar de base para a final, pouso autorizado 97, novembro de abril. Coloração escuta, sai da boca. 52 no meia, contato radar, sobe e mantém 1-70, sai da PUCA. 1-70, sai da PUCA, 52 no meia. 152 a bordo, durante 3 horas e 40 minutos. 1-1-8, 3 e 40, confirme somente o alternado. Alterna Campinas, confere os dados. Campinas, sim, 1889, após o... correção, gol 189. Gol 1889, da presente autorizado parte Índia até o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero, no 2. Do ponto de espera, chame torno, frequência 1-18-95-1889, tenha um bom voo, chame. Pátio Índia no ponto de espera, chama 2-1895. Obrigado, então. Boa noite. Ponto. 1012-925. É 6303. Está autorizado o Voaduna da presente posição de reportar estabilizado. É, Voaduna, reportagem estabilizado, 6303. Índia Vitor no solo 24, confirmando. Pátio 4 ou pátio 5? Sente, back track autorizado, até a Eurostar, não me escuta até o corte. Novembro Índia Vitor. Eu tá 9907, oceano a identificação, desce até 4 mil pés, ajustando a 012, chegada bom. Sente para 4.012, chegada bom, total. Boa noite, 89, boa noite, autorizada. Linhagem decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, no 4 nós. Autorizada a linhagem decolada 1 no 0, boa noite, 55 no 5, da UISC, transfere, vai passar com isso. Tripe 55 no 5, está sob contato radar. Voa Bonf para chegada Bonf e reporta para descida. Boa, bom, se reportaremos para a descida, 55 no 5, obrigado. Deve interceptar o localizador, gol 9278. 9278 está autorizado, reporte estabilizado. Palmará estabilizado, 9271. Gol 1604. Informação Whisky, solicita autorização de trabalho. Whisky correto no 604, 370 tem aprovado Fortaleza, provável Momo, transição Froti, só um minuto, cópia. 370, Momo Froti, 604. 3, completa com a torre, 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. Com 4-3 ao bordo, alterna Fortaleza com 8 horas de autonomia. Fortaleza 043, confirme 8 horas de autonomia, senhor. Afirmo, meu amigo. Copiado, 2224, táxi aprovado, pátio 3, pátio principal e Índia. Até o ponto de espera, pistão 0, ajuste 1012. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, 2224, tenha um bom voo. Pátio 3, ponto de espera 118.95, grato. Via Índia. Índia. Peraí. Guardando transferência, 923. 303. Voo 889, decolar 227, controle 1-20.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 1-85, alterna. 1-2545, alterna 1-2685. 2545, 1-2685, tá 388, 1-2585. Controle, boa noite, voo 889, decola passando 1500. 889, contato radar, sabe, mantenha 360, boa Leda. Vai. Boa, direto Leda para o 360, boa noite, 889. Controle Salvador, boa noite, 4-2-4-2-2-0 para o 1-3-0. Azul 4235, aciona a identificação, desce até o 050. Se possível, manter a high speed na esquerda, bom. Aciona a identificação, desce até o 050, manter a high speed na esquerda. virada aberta, azul 4236. Transição Fruti, controle 120.8, transponder 5175, gol no 604. Autorizado para Fortaleza, 370, aperto de Luno Norte, decola 10, sobre a esquerda, Momo, então Fruti, 1208, controle de decolagem, e o transponder 5175, gol 1604. Protegimento correto, gol no 604, portão 2, chame pushback acionamento. 3604. Solo, Oxanã 6310, autorização, repito. Chegada Mari, reduza 2509. 273. Chegada das 22h32. Eu vou chegar com a companhia aqui hoje. Boa noite. Por quê? Salvador Ground, Azor Generate 5-2, Information Whiskey, Destination Lima Papa, Papa Tango. Roger, 1 minute for copy, sir, number 2. Copy, Azor Generate 5-2. Controle de Salvador, tá 3305, boa noite. Tá 3305, aciona a identificação, desce até o 060, chegada Mari, reduza 2509. Já tá marcando 250 a descida inteira. Tá 060 na Mari, 3305. O trip 5216 solicita voar direto, olha que ajuda presente. Aguarde coordenação. Aguardando, 5216. Total pode voar pro Edona? Vento 090 graus, 139. 7, leve pouso, 9278, embaixo para lado. Foro 3, agora na alfa, boa noite. 09 da Gol na curta final, ali mantém pistão 0. Pausa o Gol, ali mantém, 2224. Solo. 5216 está autorizado, Aracaju. Autorizado direto, Aracaju, da presente, 5216. Azor Niner 852, go ahead. Niner 852, I still have a little problem with your plan. I'm trying to solve it along with his EFI center in approximately 5 minutes. I may have a clear answer. Copy, Azor Niner 852, thank you. P310, prossiga. Alta do Aliança 2355. Gol 9278 no solo 33, libera a próxima direita via Fox, solo no 21.9. Libera 219, gol no 9278. Pistinho uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5165, Oxenia 63, 10. Entra cruzada 350 para Recife, a 358. Decoladão 0 por esquerda, pouca transmissão caiu. 308 é o controle, 516 é o transponder. 565, rotejamento correto, acionamento 310, portão 10, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar, seu obrigado. Oxenema 313, autorizado ingresso, Juliette, portão 04. Juliette 04, 6313, obrigado. 090 graus, 119. Iniciando, Bossaguer. Salvador, Guilherme, 9278, livrou no 9278, autorizado Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, foi, obrigado. Controle Salvador, é o trip 5515 no ponto ideal. 5515, desce até o 060. É o 60, sigo no 5. E o 5972, boa noite, aciona a identificação, desce até o 070, chegada Bonf. 070, chegada Bonf. Aciona 5403 no transponder, 5403 e chama o controle 120 decimal 8. Estacionado, 5403, desculpe. Center. 5403, vai chamar o controle. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, o passaredo 2224, boa noite. Trip 5216, Recife agora, 12545. 2545. Total 9907, está autorizado 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil total, portaria estabilizada em LS. 076, redução 2009. Reduzindo para 200, voo 1076. Salvador, o passageiro 2224, boa noite. Passaredo 2224, mude código para 5403. Gente, vai mudar para 5403, assim que possível, em coordenação para o direto de Juazeiro. Aguarde. Senta. Azul 4235407050 para 050. 4235 desce até 3 mil pés, ajusta no 0 no 3. 3 mil pés, azul 4235. Tem condições de voar Duna interceptar? Firmo. Está autorizado Duna e intercepta o localizador. Voa direto Duna, autorizado interceptar o localizador, azul 4235. 1076 para o sequenciamento, vai manter a presente proa limitada ao localizador. Mantém a proa limitada ao localizador, desce para? 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil com 3. Total estabilizado no ILS. Total 9907, torre 118.95. 18.95, obrigado, boa noite. And 3, until a femur position. After femur, you cleared according to flight plan route. Take off from runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequencies of the departure 120.8, squawk 5421, Azores Niner A52, read back. 9907, livre pouso, pistão 0, vento 1900 graus, 129. Autorizado pouso total. 10 to Natal. Upper November 873, some more. Flight plan route, runway 10, left turn, and squawk 5471. Say the clearance after the left turn, please. Okay, your squawk is 5421. Your departure procedure is going to be PUCA, Papa Uniform Charlie Alpha Departure Procedure, and the transition is ZIPAR, Zulu India Papa Alpha Romeo. Okay, after departure, the left via PUCA, and the transition ZIPA and squawk 5421, 908-52. 908-52, your readback is correct. Call me ready for push and start on gate 11. Call full ready on gate 11, 908-52. Descida ainda 60? Desce até o 050, 3305. 50. Rota 235, desce 2000 pés, reporte estabilizado. Rota 2000 pés, reporte estabilizado, azul, quanto 235. Vai atingir 4000. No 076 desce até 3000 pés, reduz até 1,80 nós. Ok, já está mantendo 180, 3000 pés. Outro 235 para o localizador, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, azul 4235. O 1076 está autorizado a interceptar o localizador nesta proa. Para interceptar nesta proa, voa no 076. Trip 5595 reduz a 1970 nós. Trip 5595 reduzindo para o 1970, confirme, dá para prosseguir na descida. Não, mantenha o 060. Manterei 060. Tan 3304, desce até 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 07, autorizado táxi via Alfa e Juliette, curva esquerda para o pátio 3, atenta o sinalizador naquele pátio, total 9907. Está no localizador, no 076. No 076, está autorizado a final do procedimento ILS, aguarda transferência. Aguarda. O 4235, estabilizar o localizador, sempre estabilizado. 4235 da Azul, chama a torre 118.95. Torre 118.95 Azul, 4235. Gol no 076, desce 2000 pés. Ok, 2000 pés, 076. Tá 3305, desce até 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 3. 2000 no 0 no 3, mantém aqui 90 graus com o lock? 3305. Pro lock, curva direita para o 070, reduz até a mínima. Vai iniciar a redução, direita 070, 6305. Assim, e reportar o tempo. Curva 5 no 5, preparação para sequenciamento, curva direita para o 230, limite ao lock. Direita 230, limitado pelo lock, trip 5515. Tem 060 ou trip 5515? Mantenha. Entendo. Passareta 2224, mantenha o 090. Rio. 2224. Rio 5972, mantenha 100. Entendo, 100, 5972. Estrada no 076 com a pista vista. Gol no 076, torre 118.95. Obrigado, bom serviço. Rio 5972, informa o tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo noroeste, mantendo 090 em subida. Gente, 5972. Passarete 2224, informo tráfego 3 horas, meia dúzia de milhas, rumo sul, mantendo 100. Passarelo 2224, sente, tem tráfego de quem? Formarei pista livre, ajuste 1013. Aguardando a pista livre. Rio 5972, reduza até 220 nós para o sequenciamento e manter a proa. Está mantendo 220, né? O TRIP 5393 para João Pessoa, eu tenho já aprovado aqui o nível 190, copia? Copia. Ok, TRIP 5393 está autorizado para João Pessoa, nível de voo 190 pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5412 e o controle opera em 120, decimal 8, cotas. 013. Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Caju, a subida. 5412, o transponder 208, o nosso controle. Correto, chame pronto para o acionamento no parte 3. Chama. Ground is orders 9852, request push and start. 5-2, clear to push back and start up, call me ready for taxi. QNH now 1013. QNH 1013, clear for push and start and call you for taxi 9852. Salvador, Xanadinha 303, Tente Active, Guarulhos 360. Perdão, qual aeronave? O Xanadinha que chamou isso? 6303? Ativo, certo. Ok, está autorizado para Guarulhos, o nível 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trivi, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, mantém até a posição Leda, e após voa direto Bridge. O transponder é 5411 e o controle em 120, decimal 8, corteja. Autorizado Guarulhos. 360, Brasileiro 16 até Trivi. Decola 5-0, curva direita, Sael e a saída, Leda, após Trivi. 5411 ou transponder, 208, motor, Oceané 6303. 6303 apenas confirmando, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trivi, ok? Ok, confere, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após Trivi, Oceané 6303. Correto, chama para o acionamento no pátio 1, posição 4. Eu parei, obrigado, senhor. Quatro, dois, três, cinco, na escuta do solo. Três. Número 10, 972. Nove, sete, dois, pro localizador, curva esquerda, pro 070, reporte estabilizado. Localizador 070, esquerda, informará 5972. Da Juliette. Boa noite. Boa, bom pouso. Salvador, TRIP 5515, está não, logo a final, tem embaixado travado. Há 2 minutos de estado. Tem TRIP 5515, número 2 para pouso, continua aguardando pista livre, o ajuste 1013. T5515. 1076, no solo 48, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Direita Fox 219, 076. Pela Upper Zulu, perdão, nível 300, pela Upper Zulu 20. Decola na cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. O transponder é o 5417 e o controle em 120.8, corteja. Autorizado, Petrolina, nível de voo 300, Viampa, resolu 20, decola da 10 com curva esquerda, saindo a bomba, transição Flock, transponder 5417, controle 120.8, azul 4298. 4298, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Azul 4298. Gol no 076, boa noite, livrou do nosso discurso. Boa noite, táxi via Alfa e aguarde antes da Juliette. Gol no 076. Alfa, aguarde antes da Juliette, 076. Gol no 604.2, aguarde, o 604, eu tenho expectativa de 3 minutos para o seu push aqui, aguarde um instante. O azul 4235, ingresso no pátio via Juliette, portão 09. Atento ao Airbus A310 puxado no 11. Ok. É, pro 9, atento ao Airbus, eu vou passar por isso. O 4235, devido à restrição visual que temos no setor sul do pátio, por gentileza, reporte quando estacionado. Reportará, 4235. O Gol no 604 tem condição de puxar imediatamente? Confirma. Afirma. Autorizado então seu puxo imediato, chama para o táxi, o altímetro no 013. Autorizado, 10163, 1604. 2, Salvador, boa noite, Rio 5972, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, informa a aeronave precedente, um ATR da Trip, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1013. 5972. Trip 5595, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 109. Ok, trem baixado e travado, Trip 5595. Ground is orders, narrate 5-2, ready to taxi. Stand by, just 1 minute to taxi, 9852. Stand by. Agradeço, boa noite, azul 4235. So it is 9852, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point to the runway 10. QNH now 1013, will follow a Go Jet pushed on north sector of the apron, okay? When ready for takeoff, call tower 118.95, have a nice flight. The taxi via Alpha 1, India Alpha, holding point runway 10. Squawk 1013 after departure 118.95 Azor 9852. Just to confirm, Squawk is 5421 and QNH altimeter setting now 1013, okay? And the tower frequency 118.95 for takeoff. Squawk 5421, QNH 1013. And tower 118.95, ISO 9852. 9852, roger, taxi approved. Thank you. Antes da Juliette, 076. No 076, observe o Airbus taxiando no pátio, o Airbus da FATA taxiando no pátio. Assim que ele tiver liberado a Juliette, ingresse via Juliette para o portão 05. Gente, assim que o Airbus passar, prossegue via Juliette para 05076. E o TAN 3305 vai seguir o colega da Gol via Juliette, o seu portão é o 06. Faz o Gol para o 06, TAN 3305. Solo 35393 para o táxi com 70 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia e alterna Recife. Copiei 70, 3 e 40, Recife. Taxi pelo pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal, o Trip 5393. Paro pelo 3 e aguarde para ingresso, 5393. Paro Salvador Azul 4298, na 3, que estiver aqui em Paraná. Aguardo e eu tenho uma expectativa de 5 minutos, ok? 4298, só um instantinho. Guardando azul 4298. Solo, Salvador, cordial, boa noite, 55 no 5 livrando a sua escuta. Azul is 9852, maintain position, you are in the wrong taxiway, ok? You have to turn left to April 1, India and Alpha to Honey Point Runway 10, ok? Holding position, Alpha 1, India and Alpha, holding point runway 110. Do you have conditions to turn left now to come back to the apron? Nós não podemos voltar para a esquerda, para o Alpha. Tem condição de voltar à esquerda? É, tem aqui uma aeronave lá à direita, da VARI, que é de prioridade, depois sim, a seguir vou eu. Não, a aeronave é da Gol, aqui puxada no pátio. Dentro do pátio, à sua esquerda, tem uma aeronave da Gol. Essa será a primeira, o senhor tem que seguir essa aeronave da Gol que está à sua esquerda. Tem condição? Negativo, negativo. Ok, então mantém a posição. Obrigado. Salvador, da Gol, 9287, 400 São Paulo, Guarulhos. 9287, mantém a escuta, aguarde. Salvador, Gol 604, 171, Recife, 3 horas e 40. Gol no 604, taxi via Índia até o ponto de parada 10, ponto de parada torre 11 decimal 95, ajuste 1013, bom voo. Índia, ponto de parada 10, 129, 1295, ajuste 1095. Bom, gol no 076. Prossegue no 076. Pela posição que eu estou vendo aqui, se ele virar a cabecinha para a esquerda, ele tem condições de sair. Eu não sei qual é o tanto que ele necessita, mas acho que tem condições de sair sim, pela esquerda aí. Pegador dele, 76, né? Por gol 604, mas o ponto de parada dele está pronto. E virar para a esquerda ali sim também. É, tá, companheiro. Dá pra ir pra esquerda aí, porque aqui na direita aqui tá interditado, tá onde você estava querendo vir. Não, não dá, de todo não dá, tem 75 graus máximo visto pra voltar pra esquerda, eu precisava de mais de 90 graus, não dá. Peço desculpa por fato. Ok, a Rafael já foi certificada, tá providenciando aí um reboque pra empurrar a aeronave de volta um pouco aí pra poder fazer o giro, ok? Ok, entendido. Vamos aqui, boa noite, e aqui, Rio 5972, boa noite, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Tudo Alfa, aguardará antes da Juliette. Solo, o 35525 também livrou, aguardando antes da Alfa. Ok, vai manter a posição antes da Juliette, 35525. Gente, mantendo, obrigado. Ô, Solo, tá 3305? Prossiga. Vai cortar o motor aqui, vai aguardar, ok? Boa noite, Xenero 6224, gente da UIS. Chinamia 224, acione identificação, desça para o 050, chegada Mari. Identificou, 050, na Mari, na sua escuta, o Chinamia 6224. Meia 04, decolador 58, controle 120, decimal 8, um bom voo. 208, muito obrigado, boa noite, até a próxima. Fala, 63, 90, autorização de pushback, acionamento na posição 90. Tato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370. Serviço de vigilância. Para o 370, subindo a Gol 604. Pode prosseguir direto, Cogbo ou Front? Oi, Cogbo. Ok, prosseguir direto, Cogbo ou 604. Parando 2224. Chame Recife 1245 12685. Não dá pra gente sair daqui, não. Boa noite. O 604 da Gol, voo e frote, sobe restrito ao 330. 604, direto, frote, restrito ao 330. Me chamou o Solo? Eu sou João 9822. Já organizou aí com a Infraero? A gente já informou aqui três vezes para a Infraero. A Infraero já disse que está providenciando aí o reboque. A gente também está apreensivo aqui, aguardando a solução, ok? Afirmativo, 9287, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 400, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da El, após direto Leda e após direto Bridge. O transponder é 5424, controle em 120.8, corteja. Então 400 autorizado como 9287. Rota conforme, Neurônio 1000 até Belo Horizonte, após direto trive, direto posto em Guarulhos. Decola da 10, no perfil da Eolida, Lida voa, PRI, 542, 4208, portão é 8, do gol 9287. Correto, 9287, tinha um pressionamento no 08. Dará, abre, já. Grande, eu sou 982. Prossiga. Não tem estimativas, mas sempre aqui vai lá. A viatura já tá pronta pra seguir aí, tô só aguardando o táxi do azul aqui, ele vai já tá pronto, ok? Em 2 minutos no máximo ele tá aí já. Solo Salvador, azul 4298 para o táxi, alterna Salvador mesmo, autonomia 3 horas, 20 minutos, POB 65. Livre o táxi à direita no ponto de espera torre em 1895, boa noite. Táxi à direita, torre no ponto de espera 1895, azul 4298. Estabilizada LS, reporte estabilizada. Desce para 2000 com 1013, vai reportar estabilizado, Ocean Air 6224. Tá aí, já autorizo o senhor aqui em 1 ou 2 minutos, só um instantinho. Obrigado. 4528, muito obrigado, boa noite. Boa. O Ocean 6310, está autorizado seu pushback no 10, chame para o táxi, o altímetro no 0 ou no 3. Salvador, boa noite, azul 4298, ponto 0 no 0, pronto. Azul 298, a linha decola no 0, vento 090 graus, 12 nós. Livre, aliás, decolapso no 0, azul 4298. Santa 3398, boa noite, chegada Mari, dessa via para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Porque essa alta está fechada já tem quase um ano, né? Mais de um ano. Aí sim. Pode por conta do Fibão de 2013. É isso aí. Não só a alfa está fechada, como aquilo também está fechada. Mas só tem uns 400 passageiros aguardando aí, sem problema. É, perdão. Nossa, a gente não tá reclamando de você não, a gente, todo mundo erra. Só estamos falando um pouco da infraestrutura aqui que complica, entendeu? É isso aí. Prossiga, 9852. Está ainda mais complicado porque eu não consigo falar com ninguém. Lá embaixo não sei se devo destravar o avião, se não devo. O trator já engatou, mas não consigo falar com ninguém. E o senhor precisa dar um recado para a equipe de solo, é isso? Qual é o recado? Não tenho ninguém, não consigo falar com ninguém no solo, exatamente. Acho que o trator já engatou, mas eu não consigo falar com ninguém, ninguém fala comigo. Eu vou passar o um recado aqui para eles, faço uma ponte para o senhor, ok? Entendido. Solo 9 9287, por frente a estacionamento no 8. Aguarde, 9287. Aí depois. 6310 por táxi com 139, temos 3 horas e meia de autonomia, alterna Natal. Ciente, aguarde um instante para o táxi, o 6310. Aguardamos, 310. O Açores 9852, eu estou em contato com eles aqui, qual é a informação que o senhor precisa passar para eles? Quatro complete final, chame torre, 18 decimal 95. 1895, obrigado, até já, senhor. Ok, ciente. 06224. Oxana 6224, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas, baixado e travado, ok? Reportará 5 milhas, baixado e travado, 6224. Sismo 7, Goiânia 360, copia? Copia. Autorizado para Goiânia, nível de voo 360, pela Aperzulu 17. Até Formosa, após Upper Whisky 10 até Goiânia. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5427, o controle em 120, decimal 8, cotejo. Podia confirmar a saída para o azul 9137? Arbor, transição Elefa. Ok, 360 Goiânia, Upper Whisky 97. Formosa, autorista 10, Goiânia, recolha 0 direita, saída Arbor e depois Elefa. O transponder é o 2427 e o controle é o 208, azul 9137. Protejamento, chame para o táxi, ou perdão, para o pushback. Bora. Milhas, baixou e travou, 6224. Xana 6224, ciente, livre pouso 10, vento 090 graus, 129. Livre pouso 10, Oxenair 6224. Pode só um instante, ok? O Açores 9852 é o solo? Sim. Você, ok, o senhor vai rebocar até ter condições de controlar o pátio, é isso? Confirma. Eu estou pronto para controlar, agora estou bem, só que eles não param. Ok, estou formando eles aqui já para parar, ok? Ok, entendi. O trip 5393 está livre, prosseguiu o táxi até o ponto de espera via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre em 1895. Bom voo e boa noite. Boa noite, 5393. Olha o tomeu do cara. O Açores 9852, o senhor vai seguir a aeronave da Trip, é um ATR-72, está saindo do pátio à sua direita, vai cruzar a sua frente. O senhor prossiga depois via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre em 1895, tenha uma boa noite. Seguir a aeronave Trip, Índia Alfa, e depois 118.95, às horas 985. Obrigado. Obrigado e peço imensas desculpas por este incidente. Bom Natal, bom ano novo para vocês aí. O 1076 da Gol, então, após o SATA, ingresse no pátio para o portão 05. Agradeço a espera, tenha uma boa noite. 1076, até já. Após o SATA, o 76 prossegue para o 05. Obrigado. Boa festa, Açores. Bom voo. Muito obrigado. Obrigado pela vossa atenção. O TAM 3305 também ingresse via Juliette para o portão 612. Juliette para 612, TAM 3305. O Ocean 6310 puxado no portão 10 vai taxiar lento até através do portão 7, ok? Tem uma aeronave da TAM que vai ingressar no portão 612. Aguarde a mesma e após será autorizado o senhor prosseguir. Levantar através do 7310. O TRIP 5515. Ingresse no pátio via Juliette, após esquerda, posição 5 do pátio 3. Suficiente, vai em São Juliette, posição 5 do pátio 3, trip 5555. Obrigado, boa noite e bom final de ano a todos. Boa noite, perdão aí pelo atraso. Diana. Sorry, bom voo. Muito obrigado. 6224, salas 14, direito no 219. Direito no 219, 6224, boa noite. 4, 3, 5, no posição 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Trip 5393, vento 090 graus, 129, livre decolagem no 0. 5393, anteado. Alfa, guarda antes da Juliette, acho que não é 624. Fala, poderia confirmar o voo 9287 após a passagem do Xaneta autorizado? Afirmativo, após a passagem do Avianca Calda, está autorizado seu push, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 3. Bem, após a passagem da Xaneta autorizado, voo 9287. Alô, Azul, 9137. 9137, aguarde, é o número 2 no setor, ok? Tem uma aeronave da Gol puxando a sua direita, aguarde um instante. Ground is 9852, ready for departure. Ok, call tower 118.95 for departure, ok? 1895 is 9852, thank you. Controle 1208. 208. Departure is 9852, ready for departure. Roger, sorry, is 9852. Initially maintain position. Maintain position is 9852. É só confirmando, o seu, a sua posição consta aqui para mim como a 10, então acho que é antes do total, é isso? 6310 pode prosseguir a posição? Afirmativo, pode o 6310 prosseguir, o aeronave da Rio já ingressou no parte 3. É, então, India e Alpha até o ponto de espera, no ponto de espera a torre 1895. India e Alpha 1895, 310. da Trip, voa Aracaju. Voa Aracaju, 5393, obrigado. This order is 98052 Tower. Go ahead, this is 9852. Okay, due to another craft ATR at the same departure, we have to wait 5 minutes to depart, okay? We are ready, full ready, so I'm ready to go. Roger, but you have to, we have to wait 5 minutes, okay? Okay, this one is the same departure. Standby, so I'm ready to go. Roger, Roger, you have to wait 3398. Autorizado.